primeira prova e uma iniciativa que para os bombeiros, na prática, traduz-se numa ajuda importante. É sempre muito importante, mas acima de tudo pelo gesto do Rotary Clube. Como sabem, nós andamos a construir o quartel, que neste momento está praticamente pronto. O quartel vai ser inaugurado em 17 de Abril e todas as ajudas são importantes. E nós agradecemos, claro. Estamos aqui em força porque damos muito valor a este tipo de iniciativas. O peso financeiro deste investimento e desta obra está a ser ultrapassado? Da obra do quartel? Do quartel. Está a ser, felizmente, ultrapassado. Portanto, tudo foi feito com a direção dentro dos moldes habituais. Portanto, tudo pensado, tudo cronometrado. Portanto, no fundo, a segurança é total. Neste momento estamos praticamente tudo pago. Não há nenhuma derrapagem? Não há. A derrapagem, se existir, são meia dúzia de euros. Relativamente a esta iniciativa, que comentário é que faz? E relativamente à prova em si? Em primeiro lugar, o desporto é fundamental para a saúde também. Em segundo lugar, este tipo de iniciativas dão força, acima de tudo, e neste caso aos bombeiros, porque também passamos uma vida inteira a dar para os outros, a trabalhar para os outros, e quando alguém aparece para trabalhar para nós, nós ficamos super felizes. Em Abril vão ter uma nova casa e uma casa nova. Isso incentiva e motiva os bombeiros cada vez mais a colaborar com a população? É sempre importante a motivação dos bombeiros. É sempre importante. Muito importante, porque é muito difícil ser bombeiro. Não é fácil. A quantidade de serviços que nós fazemos durante um ano, nós temos que ter este tipo de motivações. Muitas das vezes não interessa também se a iniciativa deu 1000 ou 2000. Acima de tudo, interessa é vermos também que alguém se preocupa connosco.